Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br. E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games. Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o líder e daqui a pouco eu vou acabar desafiando o Zefirot, hein? Aqui é o Joe e a primeira vez é inesquecível. I've been away for too long. Certo, galera gamer, hoje nós vamos fazer aqui um podcast falando dos nossos queridos jogos, dos que estamos jogando e também dos que nós pretendemos jogar, ou aqueles que nós já jogamos e achamos interessantes recomendar para vocês, não é isso, Líder Samaha? Sim! Então o nosso cast de hoje será mais uma edição do que dos nossos queridos amigos aqui do Otacast, do que nós estamos jogando, então bora lá pro cast, meu povo! Nosso podcast dessa semana, nós temos novamente a presença ilustre do Joe lá do SNS Cast. Palmas pra ele! Gostoso! Oi! Então, nós vamos aqui falar sobre o que estamos jogando, o que nós pretendemos jogar. Vamos ver aí se sobra um tempinho para nós recomendarmos jogos de qualidades para vocês. Então, bora lá. Líder Samar, o que tu está jogando no momento? Cara, como eu já disse na frase de abertura, vou desafiar o Zefirote, mas não é no Final Fantasy. Calma aí, não é isso não. Então, eu tô jogando o famoso Kingdom Hearts, né, que saiu pra PS3, o Final Mix HD, muito louco. revendo, né, aquele velho joguinho de PlayStation 2 que conquistou muita gente, que foi o marco, né, entre aspas, um jogo diferente da Square Enix que fez sucesso aí. E acho que todo mundo já conhece ou já jogou um pouco, alguma coisa assim. Vocês principalmente, né, Nando, que... Nossa, cara. Que já até desafiou a lenda, e eu quero desafiar ela em breve, com o Zephyroth, né? Mas só no 2, eu vou desafiar ele no 1, um, que é mais difícil, hein? Oh, sim. Cara, o que acontece no Kingdom Hearts, que quando eu tive o contato, foi na casa do líder Samar, ele tava lá, olhei assim e falei, nossa, esse jogo ele lembra muito... Final Fantasy. Daí o líder falou, não, mas esse jogo aqui você joga com o Pateta, o Pato Donald, eles acompanham você. Eu falei, o quê? Como assim? Ele, não, é um jogo que foi feito pela Square junto com parceria na Disney e isso e aquilo. Eu falei, caramba, que raios de jogo é esse? Mas quando eu comecei a jogar, meu amigo, eu joguei, tipo, o primeiro... Foi difícil pra matar o Zephyroth, porque você precisa fazer a combinação certa. Não é simplesmente, tá no nível alto e você vai ganhar dele. Não, você tem que ter as habilidades certas. Tem habilidades que você precisa ativar, outras você desativa, pra que você consiga ter o timing melhor pra atingir ele. Porque se ele te der de 2 a 3 espadadas, você já era. Mesmo, ó, quando a primeira vez que eu desafiei ele, eu estava no nível 92. Foi 2 golpes, ele me matou. Nossa senhora. Eu falei, tá bom, né? Depois eu cheguei no 90. Eu falei, tipo, tá bom, né? Não queria mesmo. Deixei quieto e tal. Eu fui lá, upei até nível 99. Fiz a. Você tem que pegar os itens certos e sintetizar pra criar a última weapon, né? Das armas. De cada um dos personagens. Do Sora, que é o protagonista. Do Pateta. Você faz o último escudo dele e do Pato Donald o cajado. Mas não adianta, porque os Zephyroth só enfrentam um X1, mano. Mas, meu, mesmo com o último Apple, foi difícil pra cacete pra ganhar dele. Sim, isso no 2, né? No 1 ele é mais difícil que no 2. Sim, pô, no 2 foi... Eu matei ele ao vivo aí com o líder Samar. Tava lá, cores, cara. Levei meu Play 2 lá pra finalizar. Foi muito legal. Mas outra curiosidade que nós podemos falar também do Kingdom Hearts, ele saiu essa versão HD pro Play 3. Tá valendo a pena? Como que está a parte gráfica? Está melhorada ou não? Eles simplesmente disponibilizaram num Blu-ray pro Play 3. Cara, eu achei que os gráficos são um pouco mais limpos, né, do que na versão de Play 2, né? Mas assim, enquanto o jogo em si não muda muita coisa. Mas eu achei que os gráficos são um pouco mais limpos, Nando. Pode ser que eles tiraram a parte serrilhada, porque Play 2, quem já teve, viveu a época clássica do Play 2, lembra, o jogo tava lindo, maravilhoso, as sombras, elas ficavam aqueles cubos, né, não ficava muito bem definido. Era um jogo ou outro que tinha um trabalho excelente, que ficava a parte gráfica perfeita, o mínimo de serrilhado possível. Mas o Kingdom Hearts, eu lembro que ele tinha um pouco de serrilhado, sim. Eu queria saber dos ouvintes até, quem jogou Kingdom Hearts no 3DS. Falam que, tirando a primeira CG, o jogo é mais ou menos. Ah, sim, tem a versão do 3DS, verdade. Tem, do 3DS eu não vi, mas a do Nintendo DS, tem aquele Shines of Memory, né? Ela tem, nesse collection do PS3 tem ele também. É que eu não joguei ainda, então não sei como falar. E tem aquele 370 dias lá. Só que é só CG, é só história. Não é o jogo, é só pra você assistir o que aconteceu. Eu acho que é esse que é o do 3DS, não é? Acho que sim. A versão de PS3 é só vídeo, não tem nada de jogo. Você ganha troféu, por sinal, mas é só assistindo. Você fica lá umas 2 horas, parece um filme mesmo, assistindo. Tipo o final do Metal Gear? Mas literalmente, né? Metal Gear 4, lá, forever. É, falando que é grande pra caramba, eu não vi o final do Metal Gear 4. 2 horas, mano. Entre, ó, YouTube, vê lá, final do Metal Gear Solid 4. É grande pra caramba. E o que é bem interessante também é que você vai, por exemplo, quem nunca jogou Kingdom Hearts, você vai indo pra vários mundos diferentes, tá? Mundos da Disney. Por exemplo, você vai pra Agrabah, o mundo lá do Aladdin. É, você pode utilizar o Aladdin como um dos membros do seu trio, né? Você substitui, por exemplo, eu tiro o Pateta e ponho o Aladdin pra jogar no lugar dele. E é bem bacana. Dependendo do cenário, acho que passou a ser mais... uma mudança mais drástica a partir do segundo Kingdom Hearts. Que você vai, por exemplo, pro mundo do Simba, o Sora, ele vira um leão. É muito bacana. Eu sempre gostei dessa caracterização que é feita, esses detalhes, esses mínimos detalhes que fazem enriquecer esse jogo, porque eu sou apaixonado pela franquia Kingdom Hearts. Vamos lá, agora que nós falamos aqui sobre o game que Líder Samai está jogando, Kingdom Hearts, que depois eu vou pegar emprestado, sim, vou jogar dele. O que vocês têm jogando de bom para compartilhar com os nossos ouvintes e conosco aqui no Otacast? Bom, é um jogo que eu tô jogando faz tempo, ainda não fechei, mas eu gosto muito de jogar é o The Settlers 7, que é um Eurogame de estratégia. Eurogames. Sim, cara, jogo de estratégia desses europeus, cara, tipo, se você se acha bom jogando StarCraft, Age of Empires, não, eu destruo qualquer exército e monto a melhor estratégia com a melhor cidade, ela evolui, fica suprema. Meu amigo, vai jogar um jogo europeu pra você ver, você vai chorar, cara, você vai perceber que você... tá com um Playmobil ali, mais ou menos, enquanto você tem um Lego na mão, meu filho, você tá com um Lego, você tem que montar tudo ali, é diferente. É, o que é baseio o seu jogo? Você tem que fazer comida, na verdade você tem que fazer o seguinte, fazer trigo, colher o trigo pra fazer farinha e da farinha fazer o pão. Se você quer fazer uma arma, você tem que minerar o ferro e minerar o carvão, pra depois você ter o carvão e o minério de ferro, você conseguir fundir e fazer a liga de aço, pra depois fazer a arma pra passar pro ferreiro, pra depois o ferreiro passar pro soldado pra ele poder ter a sua arma. Então é um jogo de muita microgestão. Nossa, cara, você tá doido, velho. Que jogo, qual que é o nome mesmo? The Settlers 7. Já tá no 7. Mano, olha a riqueza de detalhes. Pra quem gosta de jogos bem mais realistas e gosta de RTS, obviamente, é uma ótima dica. Esse jogo, você tem ideia de mais ou menos quanto é? Pra qual plataforma tem? Normalmente você vai achar, PC tem na Steam. Na Steam deve estar uns... quando eu paguei, estava uns R$30. Você deve comprar mais ou menos por esse valor. É um jogo legal, história bem divertida, assim, é bem, bem caricato os personagens, assim, não é aquele cenário sério, assim, meio cômico. E, pô, tem umas expansões legais, tem uns mapas no gelo, tem uns dragões lá, é bem, bem lúdico, assim, o desenho. Ah, sim. E bem bacana, porque, pelo visto, é aquilo, meu. Você vai ter que... sua tribo ali está passando necessidade. Estão com fome. Você tem que pegar colher trigo pra depois fazer lá a massa, pra depois ter pão. Olha isso. Olha a dificuldade, cara. E assim, o jogo ele é dividido em três tipos de estratégias. Você pode ganhar tecnologia, que é você pesquisando com os padres. Você pode ganhar por comércio, fazendo conseguindo mais rotas comerciais ou você destruindo todo mundo. Que é lógico, você escolhe destruir todo mundo, né? Não, eu gosto de dos padrezinhos, porque eles fazem cerveja, e cerveja é legal. Oh, mas é interessante, cara. Esse jogo eu não conhecia. Ele já está na 7ª versão. Quer dizer que se ele chegou na 7ª, porque o jogo é bom, existe um pessoal que curte pra caramba. Fica a dica aí pra vocês, ó. É um jogo que tem na Steam. Tendo no PC já fica até mais fácil. Esse jogo eu não joguei, eu não conhecia. Agora eu tô conhecendo ele agora por você, John. Mas, assim, pelo que você me falou, mano, ele parece um jogo muito... Mas você tem que se abster muito aos detalhes pra você não dançar, né? É, que se você focar muito em fazer comida, você não faz o resto. Se você fazer... Criar, vou fazer um exército gigante. Mas você não faz comida, você se ferra do mesmo jeito. Se você manda um monte de caçador matar os animaizinhos, vai ficar sem caça depois de um tempo. Se você manda ele pescar, a pesca predatória também prejudica o jogo. Assim, se você, quem também não quer um jogo muito complexo, tem os The Settlers Online, que é o joguinho de browser. Daí é aquele estilo de jogo de browser convencional. Você vai, coloca lá pra fazer alguma coisa, espera 10 dias e aparece. É um jogo que não é muito caro. É algo que dá pra você fazer esse investimento e se divertir bastante se você gosta de riqueza de detalhes, os mínimos detalhes. Se você é aqueles que se compara, não, esse jogo é muito fácil pra mim. Então, pega um jogo desse, joga, quero ver você reclamar que falta desafios. Through all those voices, you found your own. You try to turn your back and try to walk away. You strove to pay no heed, but that voice bid you stay. E você, meu caro amigo Nando, o Hoster, o que você está jogando atualmente? Cara, atualmente eu estou jogando Lightning's Return Final Fantasy 13. Esperava um jogo, eu sabia que ia ser um jogo bom, eu já sabia, já tinha certeza que eu não iria me arrepender. Porém, até onde eu joguei no game, eu parei, eu vi que vai ser um jogo que tem alguns detalhes que os outros dois anteriores não tinham. Por exemplo, para eu acessar determinada área, eu preciso esperar dar uma hora específica dentro do jogo, tá? Só que essa hora do tempo, ele não passa de... Tipo, não demora tanto para passar o tempo. Mas, deve demorar o quê? Para virar umas 12 horas de jogo, deve demorar cerca de o quê? Uns 10, 12 minutos, mais ou menos. Então é aquilo. Se você tá indo pra quest, passou da hora do momento onde você estar lá, você vai ter que esperar mais, sei lá, 12, 15 minutos pra conseguir de novo acessar aquela área. São detalhes, mas a parte de jogabilidade também mudou. Eles estão agora um jogo muito mais action. Você se aproxima com a Lightning perto do inimigo. Você tem os botões de ação. Você configura lá o X, o ataque, o bola é tipo uma magia. o quadrado é defesa, você faz essa configuração e você vai batendo no inimigo. Você tem a barra de ATB e essa barra de ATB ela vai diminuindo conforme você vai aplicando os golpes. Quando ele acaba, você troca com os botões aqui de gatilho, né? Você troca a classe dela. Inicialmente você tem 3. Então você vai atacando, você muda para próxima e vai atacando, ele desce a barra de ATB. Você troca e aí, quando você troca para uma classe diferente, a barra de ATB vai recuperando. O que eu gostei nesse jogo, assim, pelo pouco que eu vi, Nando, é que voltou, igual no Final Fantasy X-2, a possibilidade de ficar trocando de roupa, né? A parte de customização desse jogo é absurda. Por exemplo, eu tava lá jogando e eu vi que apareceu uma roupa da Lightning do Final Fantasy XIII. Se você tem um save do Final Fantasy dos anteriores, você ganha a roupa da Lightning daquele jogo. Essa roupa que você recebe, até essa você consegue customizar, você muda as cores, tem um padrão de cores que, você muda o cachecol da Lightning, muda a cor ali da roupa, da bermuda, da saia, né, você vai mudando, e é legal essa customização. Então você tem várias formas de você deixar a Lightning personalizada, eu gostei bastante dessa parte. O que eu gostei também é que é aquela mania da Square de trazer personagens antigos de volta, né? Porque tem a roupa do Cloud no DLC, tem a roupa da Aeris, e pra quem comprar o Final Fantasy X, você ganha a roupa da Yuna. Olha isso, clássico. Quem, mano, a Yuna é uma das melhores, mano. Opa, e a do Tidus também. Caraca, mano. Carregado, hein? Pô, eu gostei. Mas é um jogo, parece que vai ter essa particularidade de você precisa literalmente estar no lugar certo e na hora certa. Não adianta você, chego aqui e faço a quest. Não, você tem esse detalhe de você precisa resolver a situação e naquele momento. Passou daquele momento, você tem que esperar. E uma coisa legal, você está na primeira cidade. Você vai, você tem um tempo determinado de você estar ali. Acabou o dia, automaticamente você volta para um lugar chamado Arca, onde o Hope ele está e auxilia você. Para quem já assistiu Jim Greyman, na hora que vê esse lugar vai lembrar muito como se fosse a Arca lá do Jim Greyman. Eu sei que também, dependendo dos eventos que forem ocorrendo, se você não for na hora certa, você perde o evento para sempre, tem uma par de coisa assim. Tem. Isso daí parece o Hunter vs Hunter, né? E tem muita quest que você pega. Você tem que resolver essa quest. Se você falar, é uma side quest, eu resolvo depois. Não. Passou do tempo, acabou. Já era. Você já falhou na quest. Eu perdi duas quests já de início. Eu falei, meu Deus, como pode, assim? Pode começar desde o começo, vai platinar, cara. Pode voltar lá. Tem que ir busca da platina, cara. Aí dá pra pensar, tô com o quê? Umas 5 horas de jogo, já é algo sem pensar. É que eu não sei se tem New Game mais. Se tiver, depois você volta lá e faz. Eu também não sei. Já deve ter alguém que terminou. Então, se você terminou e está escutando o cast, deixe nos comentários, por favor. Pretendo jogar em breve. Só quero que abaixe o preço, porque R$200 tá caro demais, cara. Me desculpa. Não, espero que a Square seja de bom coração e traga todos os jogos do Final Fantasy pro PC, pro Steam. Mas eu acho que vai trazer aos poucos. Ó, saiu o 7. Saiu o 8 também, né? Saiu o 8, né? Sim. Líder Samar me ajudou, ó. Você tem 8, eu preciso fechar a questão de honra, parei no primeiro CD. Fechei. Nossa. O primeiro CD e tava no segundo. Mano, o 8 pra mim, assim, o 7 eu deixo ele à parte, ele tá em outro patamar pra mim. O 7 é, sabe, aquela história que você não pode mudar uma vírgula, senão você estraga, ele tá em outro patamar. O 8, eu vejo assim, ele tem um senso de urgência diferente do 7. O 7 é aquela coisa, ó, o mundo, ele vai pro escambau, porque um louco, ele quis se conectar com a força superior da Terra. Começa por aí. Quis mexer com a natureza, acabou com o mundo. E já uma organização, a Shinra, ela não é nem um pouco gananciosa, né? Quis usar as habilidades de Sephiroth e deu no que deu. Fazer o quê? Quis mexer com um cara, né, que tem uma katana só maior que ele. Acharam que ele ia deixar barato a situação. Só uma curiosidade, assim, pra quem é fã da série Final Fantasy, que se vocês procurarem no YouTube, tem um grupo de ferreiros que estão fazendo tudo quanto é espada de jogo. Pra quem é fã do League of Legends, a primeira espada que eu vi foi a espada que a Leona usa. Cara, ficou perfeita, cara. E eles tiveram o dom de fazer a espada do Sephiroth. Cara, o cara deve tomar muito cuidado pra cortar aquilo, porque a espada, ela dobra quase, cara. É muito pesada, velho. É, tem um canal no YouTube, não lembro agora o nome, eu sei qual que o líder falou. E eu vou deixar aqui relacionado pra vocês na postagem, tá? E eles fazem diversas armas. Eles já fizeram a espada do Lion, do Thundercats, a espada do Minecraft, do Cloud. Eles fizeram a Hidden Blade, fizeram a espada do Cloud. Meu, aqueles machados, Orcs, Battle Axe, que é aquele grandão, eles já fizeram, o Skyrim. Eles fizeram uma porrada de armas, assim. Meu, não tem comparação. Eles já fizeram armas de todo qualquer jeito, ó. As Blades of Chaos do Kratos. Eles fizeram a espada do Sephiroth. Fizeram uma porrada. É um cara que trabalhou, não lembro agora quantos anos que ele trabalhou como ferreiro, né? Fez armas pra filmes e tudo mais. E hoje em dia ele faz as armas aí. O pessoal manda nos comentários, né? O mais votado, eles vão lá e fazem. Mas você não precisa ficar preocupado, que nosso grande amigo Nando vai deixar na postagem o link pra vocês conferirem esses mitos do metal. E é legal você vendo o processo de como é feito a arma, ó. Pega uma chapa de metal, sei lá, de não sei quanta espessura, corta, aquece por tanto tempo. Ele vai mostrando etapa por etapa. É bem interessante. Daí vocês vão curtir bastante aí. Tem bastante armas na parte de games, de animes, em geral, assim, cultura pop em geral. Fica essa mais um link aí na postagem para que vocês absorvam mais conteúdo. Muito bom. Só para completar, Nando, sim, tem New Game mais, tá? Não precisa se preocupar, não. Ah, então, meu filho, vamos terminar. Bora terminar, vamos ver. Agora nós vamos aqui para o nosso segundo bloco. Nós vamos falar dos jogos que nós pretendemos jogar. E então vamos começar agora com o Joe. Joe, por favor, qual é o jogo que você pretende, ou os jogos, né, se for mais de um aí, que você pretende jogar, se você está namorando, ou você pegou recentemente e ainda não teve tempo de jogar? Por favor, qual é? Bom, tem vários jogos, na verdade, mas vou citar dois aí. O primeiro é o Heroes of the Storm, que eu não tenho ainda. Eu achei o jogo interessante, não consegui ainda obtê-lo por meios legais nem ilegais. Se fosse legais, ia ser engraçado. Heroes of the Storm lá, o joguinho da nossa querida Blizzard aí, né? Ainda tá em beta, né? Eu vi esse jogo, né? Na época que eu comecei a jogar o Hearthstone, quando eu ganhei uma key do beta. Eu lembro que esse jogo ainda tava pra sair, mas já saiu beta, não sei, não tô sabendo, cara, sinceramente. Então, eu sei que tem gente já mostrando o jogo, então eu acho que já saiu um beta aí pra turma brincar. Esses sortudos de merda. E assim, né? É o LOL da Wizard, né? E é aquele, pra quem gosta de jogo de MOBA, né? Que é jogo tático. Espero que seja pago. Eu acho que não vai ser, mas eu esperaria muito se fosse pago. Só, né? Pra não entrar os molequinhos de 12 anos pra jogar. Sempre tem, mas não adianta. Faz uma falta isso. As coisas que complicam nesse tipo de jogo é, primeiro, o cara que começa a te xingar porque você fez uma cagada. E segundo, os caras que ficam caindo. É. Tem cara que abandona a partida porque não deixou tal coisa pra ele, não fez tal item. Isso me irrita tanto, cara, é tanto, velho. Pô, joga até o final, velho. Não adianta você sair que não vai resolver. Mas tem cara que insiste aí, você não deixou tal coisa pra mim? Tá, tô base, tchau, falou. Pô, não é, cara, tem que ter aquele bom senso. Depois não sabe por que o jogador brasileiro é tão mal visto lá fora, né? Se você procurar um pouquinho na internet, no Facebook, ou no nosso amigo Google, cara, você vai ver um monte de comentários de maluco americano falando, ó, você tá fora, o servidor você não consegue acessar porque o seu IP é brasileiro. O Combat Arms, antes de ele vir pro Brasil, eles tinham cortado, né, o IP dos brasileiros. Aí eles acharam que, como os brasileiros estavam entrando via proxy, fizeram um servidor brasileiro pros trollzinhos ficarem aqui, usando seus hacks. Uhum, exatamente. Isso é outra coisa que me deixa muito puto, hack. Cara, se você quer usar hack, não usa, velho. Na moral, se você não sabe jogar, vai jogar outra coisa, velho. Vai jogar aquele joguinho do unicórnio no YouTube. Do YouTube não, do Face, da internet. Vai fazer outra coisa, cara. Pra que cheat, velho? Se você vai treinar pra jogar bem, não fica apelando pra essas coisas. Na época do Counter-Strike, isso me irritava, cara. Aqueles malucos que saiam da base matando todo mundo na velocidade da luz. Aquele cheat era um lixo, cara. Eu odiava aquilo, velho. Ah, o pior cheat é o da faquinha. O cara pega a faquinha, fica batendo e mata todo mundo. Pra que isso, cara? É ridículo. Você acaba com o servidor, velho. É, acaba com a graça, né, do jogo. É, depois não sabe porque que o... Bom, meu, ó, você pode ver, o Counter-Strike, já falando dele mesmo, perdeu uma toda uma popularidade que ele tinha por causa disso, cara. Ninguém consegue combater os cheaters. Atualmente, o pessoal usa aqueles ataques dele OS lá, que tá moda agora isso, né? É, derruba todo mundo e ele fica sozinho. É, no League of Legends. Ou até no Dota, já vi história de gente contando que isso acontece nos dois. Cara, pra que isso, velho? Você não consegue ganhar um jogo sozinho, velho? Vai jogar um jogo single player lá na sua casa, desconecta da internet, vai dar bunda. Mas não faz essas coisas, velho, é ridículo. Faça qualquer outra coisa, mas não use cheat, hack, porra nenhuma. É, mano, é ridículo, cara. Acaba com a graça do jogo. Eu me pergunto até hoje, o que que os caras ganham usando cheat, velho? Ah, eu lá, matei todo mundo. Eu lá, tô sozinho no servidor. E aí? Bacana, hein? Grande merda. É um jogo em equipe que os caras não conseguem jogar, não tem capacidade pra jogar e fica querendo atrapalhar os outros. Ah, vai merda. Outro jogo que eu queria falar aí é o Citadels, que não é o jogo tabuleiro. É um jogo, é um RTS medieval. Então, como eu já falei aqui dos The Settlers, ele é meio parecido. Você tem... Não é tão complexo, né? Mesmo sendo um jogo europeu. Mas você tem... fazer microgestão também. Você tem que ir lá, cortar as arvorezinhas, montar seu castelo, mandar suas tropas. Pra quem joga e gosta da série Total War... É um pouco parecido, eu acho. Eu tô com muita vontade de comprar, só tá meio caro. Porque pra quem quiser comprar aí no Steam, tá R$99. Nossa senha. Pra níveis de Steam é caro. Não, é um jogo lançado esse ano, então... Na verdade, ele foi lançado, acho que esse ano no Steam, mas ele foi lançado oficialmente em julho do ano passado. Mas é igual aquele que você citou no começo ou não? Não, ele é mais simples, ele não é igual... Ele é mais parecido com o Total War. Ah, tá, entendi. Mas não é o Total War por turnos, ele é real time. Ah, tem isso ele também. Foca mais na guerra. Ah, ou seja, ele quer que você vá pra cima com tudo que se lasque o resto. É, você quer que mate todo mundo. Rush, rush, rush. Bom, aí sim, vamos rushar todo mundo. Agora, um game que eu quero jogar, esse é um game de 3DS, que é o Bravely Default. Esse jogo tá todo mundo que tem um 3DS, quem não tem quer comprar por causa desse jogo. É a nova fúria pós-Pokémon? Exatamente. Nossa, então eu já vi que o jogo vai sair caro e vai sumir da prateleira. É, Pokémon, não sei se você lembra, Pokémon saiu que nem água, cara, que nem água. Um atrás exatamente. Do outro. Exatamente. Nego comprando 3DS só pra jogar Pokémon. Agora vai todo mundo querer jogar esse. Como que é o nome, Nando? Brave o quê? É, Bravely Default. Aí, ó. É a próxima moda do DS. Vai sumir da prateleira. Já tá difícil. Por favor, Nando, conte-me mais sobre isso. Cara, ele é um jogo muito... A direção de arte do Bravely Default, ela é muito bacana. Tinha, acho que a edição de colecionador, mas sabe como é, né? Aqui no Brasil, sabe como é, né? Como que... Quanto chega aqui no Brasil? O negócio custa, R$500, tipo... R$500. Então, é $80, no máximo, a edição de colecionador. Aqui no Brasil chega, meu Deus... A R$700. Chega um valor absurdamente absurdo, né? É impossível comprar... Você vai comprar numa loja convencional, você vai pagar... Meu Deus... Tem muito. Que dar a sorte de comprar em outros meios. E ele é um jogo que é muito, muito, muito clássico. Pelo visto aí já veio pra, sabe, todo mundo pra dar um tapa na cara da sociedade, achando que Nintendo 3DS não tem jogo bom, só tem Mario e etc. Sabe como que é aquele papo, né? Todo mundo tem um amigo que critica a Nintendo e é hater da Nintendo, a torta e a direita, né? O Otakast tem aí, meu amigo, nosso amigo Bosquens. Tem. Sempre tem. Então o Otakast tem, cara. Cara, só, ó, a nota dele é uma nota 9. Que já geralmente teve até o site lá do All Games, fez avaliação, nota excelente do jogo. Nando, só uma coisa. Você me falou do jogo, sim, assim, que ele vai, é o mais esperado. Você já falou que ele tem notas boas, mas você não me falou do como é o jogo. Por favor, fale como é o jogo. First be first. É isso que eu quero saber. É. Você quer saber, esse, né? Esse é o meu interesse. Cara, pra variar, é um grupo, né? Grupo de jovens que é, o mundo ele está acontecendo lá um... Como se fosse um... Tem uma entidade, até onde eu entendi, tá? Não joguei, então não sei em detalhes. Existe uma entidade no jogo que ela cuida de... Como se fosse, é um cristal, acho que é cristal do vento, se eu não me engano. E ela tem... ela é detentora desse cristal aí, do cristal do vento. E tem um dos protagonistas que ele é uma pessoa simples, ele perde toda a família do vilarejo, porque ele é engolido por uma cratera, o vilarejo. Tipo, é sucumbido. Acabou. Daí acontece lá uns paranauê louco, que eu não entendi ainda muito bem, vou entender na hora que eu conseguir jogar. Não sei se há uma viagem do tempo que acontece. Aparece uma... Como se fosse um portal dimensional, futuro. Sei lá, acontece alguma coisa, mas ele não consegue lembrar do passado. Tem outros lances lá que, meu, eu não entendi muito bem esse jogo. Eu quero esse jogo pra poder entender. Mas assim, ele é action... Não, ele é por turno. Só que a direção de arte dele lembra, sabe o quê? Lembra um pouco a série Tales of, assim, a parte de... Mas eles são pocket, né? Pelo que eu acompanhei, não é... E eu sei que tem uma interação, assim, que você tem o seu 3DS. Um amigo tem o jogo e tem o 3DS, você tem ele como amigo... Tem um vilarejo lá que eles vão... Vai surgindo monstros no vilarejo. E você tem que ir lá eliminar esses monstros. Como se fosse uma... Tipo, um karma lá. A pessoa tem esses monstros lá. Você tem que ir lá eliminá-los. É. Se você deixar acumular não sei quantos monstros lá... Não sei o que acontece. Acho que explode seu 3DS. Não sei. Mas a direção de arte do jogo... Ela é muito bacana. Eu vou deixar pra vocês aí na postagem... As imagens lá do jogo, né? Provavelmente já tem algum vídeo. Eu vou localizá-los e colocarei também o link pra vocês. Mas é um... Por ser um jogo de console portátil, é uma direção de arte fantástica. E a história, todo mundo, quem já comprou, quem conseguiu comprar, né? Porque é aquele típico jogo, é um jogo novo, mas parece que é um jogo raro. Você não acha em lugar nenhum. Bacana, hein? Sim, o nosso amigo lá do Cidade Gamer, lá do Pixel News, para ser mais exato, o Kodoji, ele teve uma trabalheira para conseguir... O dele foi literalmente uma saga pra conseguir o jogo, né, em si. Ah, o Kodoji que apadrinhou Tony Shadalu? Sim, o mago da edição. Mas é muito bacana, cara. A parte gráfica lembra muito assim, como se fosse desenhado mesmo, né? Tudo desenhado e aquele efeito 3D. Muito bacana. É um jogo que eu quero muito pra 3DS. E é isso. Eu quero conhecer um pouco mais e entender o porquê Bravely Default está sendo a nova sensação, igual o líder Samar falou, do momento referente a Nintendo, né? A Nintendo sempre tem aquele jogo que dá um burst na, nas vendas de 3DS, né? O pessoal, ah, meu Deus, 3DS, Pokémon. Trocentas mil pessoas compram 3DS e compram o jogo do Pokémon. Daí dá aquela esfriada, ninguém fala mais. Agora, Bravely Default, todo mundo comprando 3DS e caçando Bravely Default. É, a Nintendo, ela sabe, ela parece que consegue se dar bem nisso, né? Ainda não saiu um portátil que consiga superar a diversidade de jogos que o 3DS tem, porque tem jogos para todas as idades, para todos os tipos de recursos que o próprio 3DS possui, e tem aqueles jogos que são remakes de jogos clássicos, como o Tales of Abyss, que é de PlayStation 2. Tem a versão do 3DS, que eu tenho também, é muito bacana. Perde um pouco em gráfico? Sabe como é, né? Porém, o jogo, ele está ali disponível para você poder jogar. Eu consegui, na época, comprar por 110 ou 120 reais. E é um jogo bacana, você consegue ter aquele novo gameplay. E Nintendo, cara, por mais que o pessoal reclame, Nintendo é Nintendo, cara. Eu gosto, e eu jogo, e eu apoio. E sempre que eu conheço um jogo bom, eu indico. E eu recebi essa indicação de mais de uma pessoa do Bravely Default. Então eu quero jogar Bravely Default. Eu ainda acho que a Nintendo devia focar só nos portáteis, viu, cara? Devia abandonar os consoles. Eu acho que ela ia ganhar mais dinheiro, assim. Agora, Líder Samar, qual é o jogo que você está na fissura, que você quer jogar, quer platinar? Assim, na verdade são três jogos que eu estou na fissura, mas um a gente já falou, que é o Final Fantasy Lightning Returning, que o Nando já deu uma grande esclarecida agora no começo desse cast. Outro que eu quero jogar é um que tá tendo muito comentário nas redes sociais, nos fóruns, que é o South Park. O jogo do South Park tá muito engraçado, cara. É piada do começo ao fim. Pra você ter uma noção, no começo do jogo, eles já te dão as opções das classes que você pode escolher. Ali você já começa a rachar o bico, porque o Cartman vira e fala: ó, você pode ser um guerreiro, um mago, um ladrão ou um judeu. Olha, nova classe, judeu. É nova classe, judeu, cara. Judeu agora é uma classe. E se você escolher judeu, o Cartman não vai ser seu amigo no Facebook, cara. Que ele quer ser um ditador nazista. Aí vem aquela bendita teoria também do Nando, que ele fala de edição de colecionador. Edição de colecionador dá R$400. Só a única coisa que vem além do jogo, acho que vem um cartãozinho e um bonequinho do Cartman de mago. Mas o boneco é muito bem feito, cara, muito perfeito. E o outro jogo que eu quero jogar, que esse eu acho que todo mundo conhece, que ele foi lançado em 2001 e foi relançado agora, que eu já comprei da Standby, que é o Final Fantasy X, o Remastered, né, que fala. É o remasterizado, versão remasterizada, é isso aí. Vai vir com, parece que pelo que eu entendi, é a versão japonesa, não é a versão americana. Então, é a versão final dos dois. Tanto do 10 quanto do 10.2. Só que a versão 10 veio pra cá como International e veio com os Dark Aeons e o Panacea, que é um chefe secreto. E o 10.2 tem algumas coisas a mais. Tem um ajudante, uma coisa assim. Eu não sei direito falar pra vocês o que é, porque nem eu conheço. Porque eu tenho a versão japonesa, só que eu não entendo porcaria nenhuma de japonês, né? Então eu desisti de jogar. Eu não joguei por causa desse fato. Porque eu pensei que fosse que nem o 10, né? Que o 10 tem a opção de você jogar com áudio em inglês, em japonês, e as legendas em inglês. Só que o 10.2 não dá essa possibilidade pra você jogar, é só em japonês. Então acho que essa é a primeira vez que o jogo vai vir em inglês, né? Eu só não tenho certeza, mas eu acho que as duas são a versão internacional. O 10 eu tenho certeza. Não, eu acho que é dos dois sim, a internacional, né? Você falou dos Dark Ions e todos os detalhes. E jogar com áudio japonês, finalmente. Aí sim. Sim, é muito bom, cara. Eu tive o prazer de jogar no PS2. Pra variar, foi mais um jogo que eu fiz tudo que você possa imaginar no jogo. O possível e o impossível, eu tinha tudo que você podia imaginar. E vou falar pra você, se tiver... Assim, é certeza. Assim, eu não olhei ainda no algum site se eu falar quais são os troféus. Mas deve ter um troféu pra pegar todas as armas celestiais. Se preparem pra quem não conseguiu isso, porque... É um pé no saco. Tem uma arma celestial que você tem que... Pra pegar um pedaço da arma, você tem que pular 200 raios, cara. Exatamente. É com a... É a da Lulu? É, a da Lulu. Cara lá do céu. Essa é difícil. Nossa, até eu pegar o tempo disso, velho. Nossa, até eu pegar o tempo disso foi revoltante, cara. O que eu gosto no 10 também é a possibilidade de você trocar de personagem durante a batalha. Sim, legal. Isso aí é muito legal. Você põe um reserva, né? Chama lá do banco, põe reserva. E não é que nem os outros Final Fantasy que o personagem que tá na reserva ganha experiência. Só quem participou da luta ganha experiência. Vamos às considerações finais. Então, por favor, nosso convidado lá do SNS Cast, Joe, por favor, as suas considerações finais. Bom, gente, é isso aí. Passamos jogos, vemos jogos legaizinhos aí pra vocês jogarem. Se alguém quiser gostar aí do The Settlers, que é um jogo mais difícil, tem um outro jogo também bacana pra jogar, que é o Dawn of Discovery. Quiser jogar também é um jogo que tá na Steam, deve estar uns... R$40, é um RTS tempo real também, estilo Euro, você tem que fabricar suas coisinhas e matar os seus amiguinhos, mas é bem divertido, e é isso aí, gente, continuem a jogar. Então, por favor, líder Samar, as suas considerações finais. É, a gente deu bastante dicas de jogos aí, principalmente os atuais. Esse ano promete ainda ter bastante coisa, principalmente por causa dos consoles da nova geração, né? O PS4 e o Xbox. Até o próprio 3DS tá vindo com algumas coisas fortes aí. E o importante é... são duas coisas. Não deixem de jogar, não importa o que você vai jogar, se é lançamento, se é retro, se é emulador, se é a sua avó. Joguem. E outra coisa, por favor, larguem os cheats, vai. Mande o cheat pro inferno, jogo honesto. Diga não ao cheat. Diga não ao cheat. Vamos pra rua reclamar do cheat. Aí, ó, vencedores não usam cheats, nem hacks, nem nada do tipo. Nem ataques DDoS. Exatamente. E as minhas considerações finais são, cara, espere promoções na Steam caso você tenha um computador. Não precisa ser um computador top. Ser um computador mediano, você já consegue jogar muita coisa. Filtre ali pelos jogos de R$10, jogos até R$20. Vira e mexe, no meio do ano tem as promoções, no final do ano também. E todo meio de semana sai a promoção e tem jogos que você pode testá-los gratuitamente durante o final de semana. Você já aproveita, verifica se seu computador ele aguenta o jogo antes de comprá-lo. Então tem muitas oportunidades e várias formas de você jogar. O importante é você se divertir sempre, não é isso, líder Samar? Sim. Eu queria deixar um recado aqui para nossos amigos da dupla Quase Dinâmica. Eles usaram o meu Jarvan, né, que fala? O jargão. E funciona assim, cara. Vocês usaram o meu sim. Então, pode esperar que em breve eu vou pedir uma música no final do cast, já que vocês estão agora com essa modinha de pôr uma musiquinha no final do Quase Dinâmica, por cada um escolhendo uma. Então, em breve eu vou pedir uma minha, vocês estão usando muito ele. Fora que bom, falaram... a regra é 3 gols, pede música. É, 3 gols não, já estão falando que eu fui, como que é, que eu fiquei nervosinho. não fiquei nervosinho. Eu só esclareci as verdades, meus amigos. Eu só expus as verdades. E é isso, meus amigos. Desculpa ainda estar atrapalhado no final, mas vou pedir música, hein, pessoal? Aí, ó. Líder Samar intimou dupla quase dinâmica, Bueno Verde e Tony Shadalu, Mago da Edição, apadrinhado por Kodoji, do Cidade Gamer. Vocês foram intimados pelo Troféu Hunter. Ó, pra quem quer conhecer lá o SNS Cast, o link está na postagem. Mais uma vez agradecendo a presença do Joe, tá? Joe sempre nos ajudando aqui, vira e mexe. Muito obrigado, Joe. E esperamos mais participações suas aqui no Otacast, por favor. Isso aí, o prazer é meu. Quem quiser ver eu lá, tá no SNS Cast. Vai estar o link aí pro pessoal. E sempre que precisar, nós estamos aí, né? Sim, sim. Fazemos a... O troca-troca, nós gravamos lá e... Papo é esse, Nando? Troca-troca, né, cara? O cara vai casar, Nando, você não pode, mano. Eu quero ver um vídeo da dupla quase dinâmica aí dançando a dancinha do Carlton. Nossa, boa, olha lá, intimaram a dupla dinâmica. Dupla quase dinâmica, né? Não é dinâmica ainda. E pra quem não assistiu, quem não ouviu, eu participei de um cast de Fórmula 1 que ficou muito bom lá no, com o John. Sim. Escutem lá, cara. Fazendo uma propaganda pro John aí, que fica jogar aí pra nós. Opa, vamos colocar também o link aí na postagem sobre Fórmula 1. O podcast ficou sensacional. Então, galera, se vocês gostaram do Otacast, eu sei que vocês gostaram. Não esqueçam de comentar. Se vocês não assinaram ainda nosso canal do YouTube, vocês estão perdendo dupla quase dinâmica. Vocês não estão tendo acesso privilegiado durante a gravação, na hora da gravação do nosso Hangout maroto. E também não esqueçam de curtir nossa fanpage, de nos seguir no Twitter. E caso você queira mandar um e-mail, é muito simples, mande um e-mail para otacast@gmail.com, não é isso, Líder Samar? Sim! Certo, então nos vemos no próximo Otacast e até mais! Bye, bye! Falou, galera! Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, colecionáveis, DVDs, livros de histórias, quadrinhos, card games e itens para RPG. Acesse www.akatsukianime.com.br. Ou você pode ir até o Shopping Soco Plaza, no segundo andar, loja 212, Rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo. We'll be right back. Este podcast foi editado por Shadaloo Podcast e Produções.